Qual aeronave está sem fez desvios? Necessita agora de 2509, texto mantém 3000, boa noite, 68. 3000, boa noite, 68. Para 2509. É, confirme, redução para 2509. Está sem fez desvios para informações? Então vou precisar agora de 2509 para evitar empate próximo a dúvida. A gente está reduzindo o boa noite, 68. Para que 229, descendo mantém 4000. Disregard restriction at dock position. Altimeter 1018 and reduce at P250. Roll to 250 down to 4,000 feet, American, P295. Roll 170, desça e mantenha a altitude de seu estado em 1018, mas 08. 1008, confirma o nível? 050. 50. Desculpe, desça mantém 5.000 de estado em 1018, Gol 1170. 5.000 com 1018. Alô, boa noite, Ocean 6224 no Fox 3 para pushback e acionamento. Autorizado, Team Tech. Autorizado, chama para o taxi 6224. Bom, no 723 autorizado os sinais, é. Ah, tá. Bom, no 868, desse mantém a 2000 autorizado os sinais, é. 2000 autorizado, ele é, chegou 1 no 868. A America 229, descendo, maintain 3000, reduce the speed to 210 knots. 3000, 210 knots, American 1590, Papa. Voo 970, desce, mantém a altitude 4000, considere as restrições de ataque, inicia a redução para 2509. 4000, reduzindo para 2509, voo 1970. Na Salvador, 2 horas e 30 de autonomia. Tem grato. Ilha, Ponte Espera, 1895-1018, Goiás. Direita, Ilha, Ponte Espera, 1895, obrigado. Cuidado, se encontra de Broadway, American 229, Papa. Obrigado, com 039. E depois na 10, PEC 230. Voo 970, reduza para 210 mais. Reduzido para 210, voo 1970. Oi, Salvador, boa noite. O Xenem 6224, ponto de espera da 1-0, pronto. Sim, a gente mantém o ponto de espera, 6224. Mantém, 6224. Japonês. Qual? 224, decola 5 autorizado? Afirma. Agilize manobras, alinhar e manter, cabeceiro 1-0. Afirma negativo, 6224. 6224, infelizmente ainda nós não temos aqui o ok das comissárias, vai ter que manter o ponto de espera porque eu não tenho condições de decolar imediato. Ok, ciente, então mantém o ponto de espera, 6224. Sem problema. Bom, 970, desse mantém 2000, autorizado final LS, reduza para 1909. O 1970. Para 2000, reduzido para 190, vou o 1970. A 1 ele do 15, até abaixa para lá. O 6224 mantém o ponto zero. Mantém, não tem problema. O 1868 continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando 868. Solo, o gol 723, meu branco. 723, Alfa Kilo, parte 3, fica atento ao sinal de ADN, parte 1. Alfa Kilo, parte 3. 968. 1170, você mantém a presença pro o limite ao localizador, vamos dar uma separação, que a aeronave está frente com 757, livre da turbulência. Gente, sua detonação mantém a proa, qual o limite? O localizador descendo até 2000. Localizador 2000, Google 970. Oceané 6224, após o Boeing da Guna curtíssima, alinhar e manter cabeceira 1-0. Gente, após o Boeing, alinhar e mantém 1-0, 6224. Voo 1170, direita agora na Pro 80, 080, reporte localizador estabilizada. Direita 80, reportada estabilizada, 1170. Erika T29, complete final approach, contact now tower, 118.95. 118.95, Americans, T29 Papa, good night. Bye. Tower America, T29 Papa, for only 10. American 229 Papa, continue your approach, stand by, land clearance to runway 10. Roger. Fala, Salvador, boa noite, chegou 1868, livrando, você escuta. 121 no décimo 9. Oh, perdão, 219. 1868, livrando, você escuta. 1868, boa noite, prossiga Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, pro 01, gol 1868. Número 70, complete final do procedimento, chame torre 11895. 11895, boa. Boa. 3 knots. Clear to land, runway 10, America, 229 Papa. Jané, 6224, decolado aos 41, no controle agora, 120, decimal 8, tem um bom voo. 308, obrigado. Rose Salvador, boa noite, Oceané 6224, decolado para o 0120, se possível solicita voar Conde. Oceané 6224, contato, se mantém 90, após 2000, direto Conde. Salve para o 190, após 2000, direto Conde, o 6224. Continua aproximação, número 2 para pouso, aguarda informação de pista livre. Aguardando pista livre, o 970. Pacific Airlines 229 Papa on the ground at 43, turn right and call ground 121 decimal 9. Alright, right turn ground 21.9 American, 229 Bravo, Papa 9. Hey Graf, good evening American, 229 Papa with you clearing the runway 10 for the gate please. American 229 Papa, continue your text via Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, American 229 Papa. Thanks. Go 1170, vento 190 graus, 03 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Ciente, autorizado pouso na pista no zero, Go 1170. Salvador, 6224. Liga. Alguma possibilidade de ascensão para o 230? Tudo mantendo o 230, funcionando 6224. 230, autorizado 6224. Gol 1170 no solo aos 46, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita 119. Solo Salvador, boa noite, Gol 1170. Gol 1170, boa noite, prossiga táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09. American 229, are we clear to gate 11? Salvador, estou confirmando a Aracaju, estou operando em 1203. Afirmo. Obrigado. Vamos lá, 3305, pushback e acionamento no 05. Autorizado, chame táxi, 3305. Táxi apontarão, 3305. And ladies and gentlemen, please. Chinã 6224, fala descida. 6224, fala descida, chame o controle Aracaju, frequência 1203. 203, né? 224. Jacuzzi 1 novembro, direto Salvador, informe de áudio descida, ajuste no 08. 08, no 08. Autorizado a ter no 1500 pés, ajuste no 08. São Salvador, é o Papa Romeo Mike Yank November. Desculpa, Mike Yank November. Gentileza, reboque do 612 é para o pátio principal na posição 13-1-3. Gente, o Mike Yank November aguarde para iniciar o reboque. Gente. Mike Yank November, autorizado, reboque, reporte finalizando na remota 13. Certo, autorizado o reboque, reportará finalizando no 13. Mike Yank November. Salutera 3305 para o táxi com POB de 157, uma autonomia de 4 horas alternando Salvador. Autorizado o táxi. Via Pátio 1, Índia, ponto de espera 10, torre 118, décimo 95, o ajuste 108 agora, tem um bom voo, tá 3305. 10, 18 ajustou via Pátio 1, Índia, no ponto de espera vai chamar 11895, obrigado, uma boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3305, próximo ao ponto de espera, 10, está próximo. TAM 3305, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento variável com 02 nós. Alinha e decola da 10, TAM 3305. Controle Salvador, muito boa noite. Obrigado, patrão. Lima Fox, via chegada MAN, desça para o 050. Para o 050, já podemos aprovar a MAN? Canário. Fala. Segue na chegada, ajuste no 08. Na chegada, o Lima Fox. E qual é a frequência do controle que o senhor passou para o Z3305? 120.8. Ah, eu entendi, 1288, desculpe, obrigado. Departure 103305, out of 3200, climbing 330. 103305, Skokka Dent, climbing maintain level 330. Climb and maintain level 330, then 3305. We 305 with a contact crossing 3700. That is a firm, then 3305. Lima Fox, confirma indicando. 2109. A gente prossiga com 2009. Salvador, o Mike Yankee November, Supporto 7 do Reboque. Bridge, Mike Yankee November, bom dia. Obrigado, bom dia. Entry 305, cover city center, frequency 12685. Roger, 3305, thank you, good night. Palima Fox, está presente, autorizado Duna, 2000 pés, ajuste no 098. Já Duna, 2000, Palima Fox, obrigado. Recusou 9, vai pegar na 1-0? É, 1-7. Lima, Lima Fox, reduza para 1-8-0 nós. Para 180, Lima, Lima Fox. Lima Fox, desça para 2003, ajuste no 018, autorizado ele. O padrão Rio, o padrão estabilizado do Lima Fox. Zulu 90, informe visual para o está aqui. 90, reportado João, tem condição de pouso na 35 também. Ok, o vento no momento é calmo. Sul 90, visão com campo. Sobre a torre 1895. 295, ponta abaixo. Torre, boa noite, Eco Zulu November. Papatango, Eco Zulu November, boa noite. Ajuste no 018, confirma intenções, pouso 35. Afirmo. Ciência ainda não avistado, reporte base pista 35. Reporta na base da 35, qual é? 709. 0 de uma foto. Zulu November avistado no momento, 10350 graus, 02 nós, autorizado pouso pista 35. Pouso autorizado, November. Patango Eco Zulu November, Hotel Los 19. A gente confirma o local de estacionamento 45. Vou estacionar a frequência livre. Estabilizado com o localizador Lima Lima Forte. Lima Forte, chama a torre 198, decimal 95. 95 graus, companheiro. Bom dia, muito bom dia. Papapá Lima Lima Forte, autorizado com o localizador. Papapá Lima Lima Forte, bom dia. Justino 0, 19. Autorizado pouso pista 10. Vento 030 graus, 04 nós. Na ascensão após o inferno, você lá e prosseguir para o inferno. Sente reporte no externo para o cancelamento. Lima Lima Fox. Fox. Cancelamento Lima Lima Fox. Papapá Lima Lima Fox, plano cancelado aos 2-1, autorizado curva esquerda, base pela direita, pista no 7, reporte final, baixada travada. Rapaz, o. Reportaria está na final da 7, baixada travada, está entrando agora no final da 1. Lima Lima Fox, pouso autorizado, pistão no 7, vento 030 graus, 07 nós. Pouso no 7, Lima Lima Fox. Lima, Lima Fox, no solo de 24, confirme o local de estacionamento. Confirme o local de estacionamento, Fox. É, pode ficar aí, tá? Sente, eu estaciono na frequência livre.